a partir de agora, o Arquibancada MAC. Seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este que nos fala é Vitor Bisotto e eu vou ser o seu apresentador. Para começar o primeiro tempo do Arquibancada mais sensacional do Mackenzie e do mundo, vamos apresentar nossos comentaristas. Na minha frente está ele, o nosso querido capitão André Rivera. Dê o seu destaque, capitão. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a última rodada do Campeonato Espanhol, que tem a possibilidade de Barcelona e Real Madrid serem campeões. Maravilha. Na minha diagonal esquerda está ele, Pedro Bassi. Fala o seu destaque, Bassi. Boa noite, bancada. Boa noite, querido ouvinte. Meu destaque vai para o início do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado. À minha direita, temos uma convidada especial do programa de cinema aqui da Rádio Mackenzie, o Claquete Mac, a Letícia Lanes. Boa noite, Letícia. Boa noite, arquibancada. Como vocês estão? Estamos ótimo. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Então, na minha esquerda está ele, o nosso querido comentarista mais santista do mundo, Frederico Nunes. Fala o seu destaque, Fred. Boa noite, Vitão. Boa noite, a bancada. Meu destaque vai para o Santos, como você disse. Mas mais especial, porque o Santos já não vence na estreia do Brasileiro há muitos anos e vai tentar isso amanhã contra o Galo, em Belo Horizonte, às 18h30. E falando no Santos, já vamos soltar o hino do peixe. Solta o hino, Doni. Santos enfrenta o Atlético Mineiro no sábado às 18h30 em BH. Vai ser um duelo para começar o Campeonato Brasileiro bem para testar o time do Santos e para testar o Dorival Júnior. Fred, você sabe se vai ser no Independência ou no Mineirão? Eu acho que vai ser no Independência. Eu acho que o Galo vem de time reserva. Vem de time reserva contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. Capitão, o que você acha dessa estreia do Campeonato Brasileiro e do Santos na competição? É o Atlético Mineiro que veio de um jogo no meio de semana contra o São Paulo da Libertadores e com isso deve poupar para o segundo jogo, já que perdeu a primeira para a partida de ida, né? O Santos vai voltar a jogar com o time titular, depois no meio de semana também ter poupado os seus titulares. No jogo contra o Galvez do Acre, ele conseguiu a classificação logo no primeiro jogo, perdeu dois pênaltis nesse jogo. É normal hoje no Brasil perder pênalti, né? Não é uma novidade. Eles não estão bem preparados. Mas eu acho que vai ser uma partida muito boa para o Santos mostrar a que veio no campeonato, pelo menos nessas duas primeiras partidas, que não vai ter nenhum desfalque para a seleção brasileira. Então vai ser bom para que ele comece com uma pequena arrancada aí para conseguir se sustentar no topo ou no meio de tabela logo no começo do campeonato. É, vai ser um bom jogo. O Atlético veio de derrota no meio da semana contra a equipe de São Paulo. Mas por jogar em casa, vai contar com a sua torcida. Eu acho que a vitória não tá para nenhum dos times. Acho que vai ser um bom jogo, então vamos esperar. Se não tá para nenhum dos times, vai ser empate, então? Com certeza. Ei, Pedro Barros. Com gols ou sem gols? Sem gols. 0-0. Sem gols. Joga animado. Sem gols. Fala, Frederico. É, que era esperado. Tão esperado encontro do Robinho contra o Santos. Não vai acontecer no primeiro turno, pelo menos. Ele se machucou de propósito, eu acho. Também a lesão do Robinho. Acho que ele não estava... Ele saiu no primeiro tempo no jogo contra o São Paulo. Enfim, já não ganha a estreia do Brasileirão já faz muito tempo. O Santos todo ano empata ou perde. O Santos já começa o Brasileiro mal. E isso irrita muito a torcida esse ano. A expectativa é que o Santos já comece, como você disse, uma arrancada aí. Pelo menos enquanto não perde jogadores para a seleção. Eu concordo com o Bassi, vai ser um jogo bem desanimado. O Santos acho que não consegue nenhuma vitória, nem assim, vai ser empate, né? Obviamente, como o Bassi estava falando. E eu concordo com ele, o Santos não vai começar forte o Brasileiro, mas no meio vai começar a engrenar. E eu tenho uma bomba do Santos, hein? O Modesto Roma Júnior, presidente do Santos, se reunirá na próxima semana com dirigentes do Atlético Nacional para assinar a contratação de Jonathan Copete. Quem é este jogador, Frederico? É jogador do sistema ofensivo do Atlético Nacional, que tem feito boa campanha na Libertadores. Ele não é o craque da equipe, como a torcida esperava, do Marlos Moreno, mas ele é um jogador que pode ser efetivo para o time no decorrer da temporada, aí, já que o Santos vai perder jogadores para a seleção, como a gente já disse. Então é preciso ter um elenco recheado de pessoas. Ele é atacante, então? É. Ah, acho que ele joga pelas pontas. É, o meia, mas aquele meia mais ofensivo que faz o ataque. Faz o Júlio Augusto, acho. Ou o Dudu também no Palmeiras. É. O Moreno também joga pelas pontas, ou não? É, mas o Moreno também joga aberto pelas pontas, só que o Santos já está meio que desistindo desse jogador. Porque provavelmente ele vai para a Europa, né? É, então. Concorrência com a Europa é muito desigual com os brasileiros, né? Yeah. Mas isso vai ser importante, esse jogador, né? Porque o Santos vai perder muitos jogadores para a seleção. Exatamente. Então, e acho que vai, mesmo com os jogadores indo para voltando da seleção, ele vai ser um jogador importante nesse esquema do rival, podendo até entrar no fazer um 4-3-3, como fazia com o Giovanni ano passado, que com o outro lá, Marquinhos Gabriel entrou no lugar e não está diferente do como jogava no ano passado. Marquinhos da Fiel, da Fiel. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Mas vai ser importante para ver como que ele vai conseguir se estruturar no elenco do Santos. Mas para finalizar esse assunto da contratação do Jonathan Copete, o que vocês acham desse setor do ataque do Santos? Vocês acham que está carente de jogadores ou poderá estar carente com a saída do Ricardo Oliveira? Pedro Passi chamou a responsabilidade. Fala, Pedro. É, eu acho que agora com o que você falou, com a possível saída do Ricardo Oliveira, acho que com certeza vai ficar bem mais carente, com certeza. Mas eu acho que, por enquanto, acho que está bem representado o ataque do Santos, com o Ricardo Oliveira e o Gabigol, estão fazendo um bom trabalho. Mas é claro que é bom fazer umas contratações, testar novos jogadores para compor o elenco, para fazer um time, criar um padrão de equipe para seguir nesse Brasileiro e Copa do Brasil. Frederico, o Rodrigão já chegou no Santos e já treina, é isso? Já chegou, já está treinando, veio lá do Campinense. E em relação ao ataque do Santos, acho que no momento o Santos tem nada contra o mercado, acabou o Campeonato Paulista com o melhor ataque. E além disso, o Max Rolon, que é o jogador que chegou no começo do ano, que veio do Barcelona B, ele não tem tido muitas oportunidades contra o Dorival, mas os poucos minutos que ele tem entrado, quando o Santos joga o time reserva, ele mostra muito mais qualidade do que os 11 que o Dorival tem escalado no time reserva. Então eu gostaria de ver o Max Rolon ganhando mais oportunidades. É, isso dá pra ver que o Santos, a parte ofensiva do Santos é boa, porque os três melhores jogadores do time da parte ofensiva estão convocados na seleção brasileira principal. É. Então isso mostra que um time quando tem um setor muito bom, tem que ter reservas à altura, porque já sabe que os outros serão convocados para a seleção e vai acabar perdendo espaço no time principal. E, consequentemente, acaba prejudicando, né, o trabalho, o fundamento da equipe. Exatamente. Nós temos agora uma pergunta da nossa convidada especial, Letícia Lanes. Pode falar, Letícia. Então, minha dúvida é, em que parte da tabela vocês acham que o Santos pode ficar no Brasileiro? É uma pergunta bem fomentada aí, porque o Santos nunca consegue chegar de fato às primeiras colocações e se manter lá, né? O Santos sempre acaba o campeonato no meio da tabela. E o que vocês acham dessa pergunta aí da Letícia, Pedro Bassi? É, o Santos, que acabou não ganhando a Copa do Brasil ano passado e acabou sofrendo, né, com isso. Logo deixou o brasileiro de lado, abdicou do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse ano vai mais convicto, vai mais com vontade de ganhar e de chegar na Libertadores. Você acha que pelo menos a vaga no G4 o Santos consegue? Eu acho que sim. Entendi. Eu vou discordar, pode falar. Eu estava discordando aqui com esse grande número de desfalques que o Santos pode ter para o restante da temporada e os reservas não são tão à altura assim. Eu acho que no começo do campeonato, no primeiro turno, eu acho que vai acabar brigando na parte de baixo da tabela, não vai conseguir grandes resultados, porque tem outras equipes muito mais bem estruturadas que o Santos. Porque vai jogar basicamente com o time reserva, vão ser 5 ou 6 reservas que vão ter que entrar no time titular, porque vai sair o Zeca, o Gustavo Henrique, o Thiago Maia, o Gabigol, o Lucas Lima, que pode ir para as Olimpíadas também, ou sair para a Europa, e o Ricardo Oliveira. Então são 7 desfalques importantes, são as bases do time. Isso que o David Braz não está fazendo uma boa temporada depois que voltou de lesão, e o Vitor Ferraz também está devendo um pouco, não está tendo as mesmas atuações. Chapecoense que ano passado. Eu acho que não. Então, como a gente já tem comentado na arquibancada, o foco do Santos é a Copa do Brasil, não é, Fred? Pode ser, mas eu acho que o Santos ali vai brigar agora, enquanto jogar com os times titulares, tem chance de obter resultados positivos. Depois que forem para a seleção, eu acho que mesmo jogando dentro de casa com o fator Vila Belmiro, o Santos pode ainda conseguir os resultados positivos. O problema, o grande problema do Santos vai ser jogando fora de casa, sem os seus principais jogadores. Mas eu acho que dá para o Santos brigar com a G4 esse ano do Brasileiro e dá para levar a Copa do Brasil e Brasileiro simultaneamente até a hora que der, igual quando chegar ali na semifinal e final. Acho que o Santos vai ter que fazer uma escolha, mas eu acho que a princípio dá para levar as duas competições sem problema. Eu particularmente sempre acho que o Santos surpreende no final da competição brasileira. E pode falar, Bassi. Eu ia dizer que se o Santos almeja chegar lá na parte de cima da tabela, acho que tem que começar desde o início do Brasileirão. Porque todo mundo sabe que quem já larga na frente tem grandes chances aí de chegar com grande pontuação no final do campeonato. É isso aí, já falamos demais do Santos, do time da Vila Belmiro. E agora vamos falar do Verdão, solta o hino do Palmeiras, Doni. O Palmeiras que enfrentará o Atlético Paranaense no sábado também, às 4 horas da tarde, no Allianz Parque. Uma partida para o time do Palmeiras provar para que veio nesse Campeonato Brasileiro. O que vocês acham dessa estreia, exatamente aqui, Pedro Bassi, no Allianz Parque? O que vocês acham dessa estreia do time do Verdão no Campeonato Brasileiro? O capitão pode começar dando o seu pitaco. Agora o Cuca teve bastante tempo para conseguir treinar o time, colocar suas ideias em campo, refletir e organizar a equipe com muito mais tempo para treinar, entrosamento. Então, acho que pode conseguir mais surpreender os adversários ainda, né, nessa boa temporada que pretendem, né? O Cuca falou que quer ser campeão, né, do Brasileiro. Vamos ver o que acontece. Né? Quase cravando que vai ser campeão brasileiro. É, perigoso. Empolgou, eu diria. Mas eu acho que vai ser bom pro Palmeiras esse início de campeonato já em casa, pra torcida comparecer, torcer e levar o time adiante no campeonato. Né? Exatamente, tá quase lotada a Allianz Parque para esse jogo de sábado. O que você acha, Bassi, dessa estreia do Palmeiras? Ah, eu concordo com o Capita que o entrosamento é um grande fator para todas as equipes, não só para o Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras deve continuar jogando o que veio jogando nas últimas rodadas da Libertadores. Viu que a pressão aumentou, começou a jogar um futebol melhor, é mais planejado. Eu acho que depende muito do trabalho do Cuca, do entrosamento da equipe. Mas o Palmeiras tem que ir para cima, não pode ficar esperando o adversário, tem que fazer valer a camisa, fazer valer seus jogadores, que são de extrema importância, né? E tentar fazer o melhor possível no campeonato. Exatamente. O que eu queria questionar aqui é o setor do ataque do Palmeiras, que vem com o Roger Guedes na esquerda, Gabriel Jesus na direita e no ataque Lucas Barrios voltando ao time titular. O que você acha dessa entrada do Lucas Barrios nesse time e do Roger Guedes, capitão? Eu acho que vai ser bom para o Barrios tentar mostrar o que ele não conseguiu mostrar até agora no Palmeiras, né? Que é um centroavante que marca muitos gols, tem boa visão de jogo para enfiada de bola, assim como pivô. Então, o que eu queria falar também é que eu queria ver o que o Cuca conseguiu fazer no meio de campo do Palmeiras para que a armação de jogadas pudesse ser mais bem efetuada, porque o que eu senti muito falta nos campeonatos que disputou agora, que foi a Libertadores e o Paulista, é que eram muitas bolas alçadas à área, sem muita troca de passos no meio de campo. Sem jogadas ensaiadas também, que a gente conseguiu ver que sofreu isso contra o Rosário Central, né, no primeiro gol, no segundo gol. Então, tem que ver como que ele vai conseguir fazer o meio de campo mais armador do que cruzador, né? Mas você acha que com a vinda do Tietê o Palmeiras vai começar a reorganizar o meio campo? Eu sei que de ofício o Tietê é lateral, mas no Palmeiras ele pode jogar como meio campo. O que você acha dessa vinda do Tietê e do Fabrício também, que veio para fazer essa função? O Fabrício ele veio para jogar nas laterais quando que não tiver. Eu acho que não vai conseguir jogar muito. Vai ser tipo um Jean. Vai ser mais um Coringa. Assim. Os dois vão ser meio Coringas, mas eu acho que o Tietê tem mais possibilidade de jogar, porque Jean e o Tietê. O Fabrício é esquerda, né? O Jean é direita. Então, mas o Fabrício, eu acho que ele veio mais pela forma como jogava no Audax, de ser muito posse de bola, ter esse controle, essa calma com a bola, eu acho que ele pode ser bem utilizado para conseguir levar a bola mais no chão do que no ar. O Tietchan, sim, o Tietchan eu gosto, eu tô falando do Fabrício. Não, Fabrício. O Tietchan eu acho que vem de ser titular, inclusive, eu acho que ele fez um ótimo trabalho no Audax. Ele não jogava nem exatamente de lateral no Audax, ele jogava meio que aberto, só que ele no meio campo. Inclusive a gente via sempre ele rodando no meio de campo, vindo para a esquerda, buscando o jogo em todos os lados possíveis. E uma coisa muito contestada da torcida também é que o Juninho, que era meio campo do Audax, é do Palmeiras, só que ele nem chegou a voltar para o Palmeiras, ele foi emprestado diretamente para o Criciúma e seria uma peça importantíssima para esse meio campo do Palmeiras, para pelo menos fazer elenco e ter meio campo, porque o Palmeiras é carente totalmente do meio campo. O que você acha, Bassi, dessa saída assim repentina e rápida do Juninho? Nem chegou. Desculpa cortar o assunto. Falar do Juninho. Eu queria falar um pouco, fazer uma observação um pouco sobre o meio campo do futebol do Palmeiras e do futebol brasileiro. Que o futebol brasileiro tá bem carente nessa posição aí do meio campo, de armar jogadas. O Capita falou aqui de jogadas ensaiadas, e acho que falta muito isso aqui no futebol brasileiro. A gente vê no futebol europeu jogadas ensaiadas, batedor de falta, lá não falta. Aqui acho que precisa ter uma melhor presença desses jogadores, porque acho que faz muita falta isso. Eu acho que é essencial no futebol moderno. Agora, falando sobre o Juninho, dessa saída do Juninho, eu acho que foi uma decisão da diretoria, cabe a eles a resolver. Mas acho que com essa vinda do Tite aí, acho um bom jogador, um excelente jogador. Vem, acho que para ser titular e vai dar uma boa postura aí à equipe do Palmeiras. Pode falar completa, Fred? Não, em relação ao Palmeiras aí, já que o professor Cuca escalou o Lucas Barros, então eu vou ter que dar uma alterada lá no meu cartola, porque eu tava contando com os gols do Alexandre. E agora que vocês me informaram sobre essa mudança aí do Lucas Barros, eu vou ter que mudar lá também. Ah, eu já diretamente escalei o grafite em vez do Lucas Barros. O grafite também, o meu ataque só tem camisa 9, guerreiro, grafite, Alexandre. Nossa, gastou 50 cartoletas só no ataque, meu Deus, completa, capitão. Mas eu acho muito importante ressaltar que a equipe do Atlético Paranaense vem de ótimos resultados e também é uma equipe muito perigosa. Então não dá pra cravar que o Palmeiras vai levar esse jogo com facilidade. O Walter voltou a marcar gols, sempre que vem aqui o Walter faz um gol, infelizmente. Faz o gol, joga muito bem. Tá mais fininho, mas aí deu uma engordadinha agora, né? Comeu umas coxinhas. Cinco coxinhas. E o meio de campo montado pelo Paulo Turri com o Otávio, o Hernando. Hernando. E é muito, muito marcador e sabe sair jogando. Então tem que tomar cuidado nos contra-ataques que vai jogar assim pra essa, com essa possibilidade de conseguir a vitória. Exatamente. E temos mais uma pergunta da Letícia Lanes, nossa querida participante especial do Arquibancada MAC de hoje. Se o Palmeiras perder o Gabriel Jesus no meio do ano, ele vai fazer falta? Exatamente, linkando essa pergunta da Letícia, o Gabriel Jesus foi capa de jornal na Itália em relação ao time da Juventus. A Juve está interessada no Gabriel Jesus e quer pagar 20 milhões de euros. O atacante do Palmeiras estampa a edição nesta sexta-feira na Gazeta dello Sport. O que você acha disso, Fred? Vai ser uma tremenda perda para o Palmeiras, né? Vai ser. Eu acho que ainda não tanto pelo que ele joga, mas o que ele pode vir a jogar no futuro. Eu acho que ele saindo agora, o Palmeiras, além de perder um jogador de qualidade, óbvio, vai ser indiscutível. O Palmeiras ainda vai perder de lucrar ainda mais com esse jogador no futuro e ainda dele render títulos brasileiros e tudo mais, que, igual o Neymar rendeu para o Santos, Libertadores e tal. O Gabriel Jesus pode vir a ser um grande craque, e eu acho que o Palmeiras vendo ele agora seria um grande erro. Exatamente, eu concordo. E uma informação antes do Bassi falar, que a nossa produção colocou aqui, é que esse valor que a Juventus colocou no mercado superou o valor do Manchester United e da Internacional de Milão, que também estavam interessados no atacante. Pode falar, Bassi. Eu ia dizer que eu concordo com o Fred, o Gabriel Jesus vem mostrando um grande futebol aí nesse 1-2 anos aí que jogado na equipe titular. Eu acho que também não está na hora ainda dele sair do Palmeiras. Acho que ele tem muito a mostrar. acho que ele tem muito a render também como jogador. Ele é um jogador novo, como o Fred disse aqui, como o caso do Neymar. O Neymar jogou bastante aqui no Brasil, fez uma boa trajetória. Acho que o Gabriel Jesus tem tudo para fazer o mesmo. Entendi completamente. Não, e até porque ele ainda está... Eu acho que ele ainda não está pronto para jogar na Europa. Eu acho que ele indo agora para a Europa, o Brasil ia... O próprio Brasil poderia perder um grande jogador que podia ser destaque na seleção futuramente, porque a gente sabe que jogador, a gente pode pegar o exemplo aí do Alexandre Pato, quando vai muito cedo para a Europa, ele não consegue render o que ele poderia ser no futuro. Não está maduro o suficiente para conseguir. Eu acho que o Gabriel Jesus é um caso desse tipo aí. Pode falar. Eu queria ressaltar que no elenco do Palmeiras, a posição do Gabriel Jesus está recheada de jogadores que têm potencial para conseguir substituir ele. Tem o Eric, que veio do Goiás e ainda não foi bem utilizado por nenhum dos treinadores que passou ali. O Roger Guedes veio do Criciúma e jogou muito bem a semifinal contra o Santos, que foi uma das melhores demonstrações que ele poderia dar para a torcida. E tem o Dudu também, que seria, para mim, o melhor jogador da equipe disparado. Exatamente. Então, tem como... Tem total potencial para mostrar o grande futebol do Dudu, né? Vem deixando a desejar, né? Nessa última temporada. É por causa das lesões. Mas ele já está se recuperando das lesões. Já falamos demais do Verdão. Vamos falar do Corinthians, o time do Parque São Jorge. Solta o hino do Timão, Doni. O Corinthians que se prepara para a estreia do Brasileirão também, mas que vai jogar no domingo às 4 horas da tarde contra o Grêmio na Arena Corinthians. Um jogão de bola, um clássico nacional. O que, que vocês acham dessa primeira partida do Timão? Pedro Bassi, pode fazer o seu comentário sensacional. Acho que vai ser um grande jogo. Corinthians e Grêmio vieram de derrota na Libertadores, foram desclassificados, foram eliminados, né? E acho que vem para mostrar um bom futebol, vem para ganhar as duas equipes, principalmente o Corinthians. Vai jogar em casa, vai jogar com apoio da torcida, mas acho que vai ser um bom jogo, vai valer o ingresso. Acho que vai ser o jogo mais disputado e mais bem jogado da primeira rodada, pela qualidade que tem as duas equipes e a organização que os dois técnicos conseguem impor no elenco, dentro de campo. Então eu acho que vai ser um jogo, além de muito disputado, bonito de se ver, porque o Corinthians, as duas equipes também vêm querendo bons resultados para tentar se redimir com a torcida. O Corinthians vai jogar em casa com o apoio da torcida novamente. O Tite está querendo impor novos titulares no elenco, que a torcida também está reclamando muito dos jogadores, como o Bruno Henrique, o Elias e o André. E o Luca está sendo um pouco questionado, mas ainda tem as boas atuações dele no clássico contra o São Paulo, em alguns jogos decisivos também. No próprio jogo contra o Nacional, ele marcou o primeiro gol, mas não conseguiu levar a equipe à classificação. Eu acho importante ver que o Tite está programando para esse jogo do final de semana, para o segmento da temporada. Acho que tem um bom do Corinthians, continua lá. Acho que o Tite vai tentar surpreender a equipe do Grêmio. Como você disse, são duas equipes muito bem organizadas pelos seus treinadores. Como? Como ele surpreenderia? Acho que, de repente, a entrada direto do Marquinhos Gabriel pode ser uma boa opção. Acho que o Romero talvez mereça uma chance aí. Talvez mereça uma chance aí no lugar do André. Vamos ver, vamos aguardar, mas acho que vai ser um grande jogo. É o que eu sinto falta, não só no Corinthians, mas em todos os times do Brasil, os técnicos conseguirem jogar, montar seus times sem um centroavante fixo. É uma dificuldade que o Brasil não está com uma grande geração de jogadores de centroavantes. Então essas possibilidades sempre está buscando um Rafael Moura, um Alec Gol da vida. Então tem sempre que ter outras possibilidades de jogo. Os técnicos brasileiros, eles podem fazer curso na Europa, podem buscar conhecimento em tudo quanto for, mas eu acho que eles têm que ser mais abertos a deixar de ser teimosos. E falando sobre essa teoria do capitão, que eu concordo também, o Tite está pedindo um centroavante. E a bomba do Corinthians é a seguinte: saiu na imprensa essa semana que o Corinthians estaria disposto a trocar o Alexandre Pato, que é do Corinthians, está jogando no Chelsea, emprestado, pelo Lucas Barrios do Palmeiras. Seria uma troca importantíssima, uma troca, assim, para para as duas torcidas, eu não sei como que as torcidas reagiriam, já que o Barrios tem, por parte da torcida do Palmeiras, uma adoração. E eu não sei como que ele se adaptaria no Corinthians e o Pato no Palmeiras. O que, que você acha disso, Fred, sobre essa bomba aí que saiu essa semana? Eu acho que esse negócio aí seria melhor para o Corinthians do que para o Palmeiras, né? Porque o Alexandre Pato já deu amostras aí que ele veio só para sugar dinheiro aqui no São Paulo. Amostras que no São Paulo são gratuitas. Se bem que no São Paulo ele até que fez boas partidas, mas o Lucas Bastos também não é muito unanimidade do Palmeiras. E o Corinthians precisa de um camisa nova, porque o André não respondeu à altura que a diretoria esperava. Então, eu acho que com o Lucas Bastos chegando no Corinthians, podia ser uma opção interessante para o ataque. Eu, particularmente, acho que o Palmeiras tem camisas novas melhores do que o Lucas Barrios, e o Alexandre Pato pode cair muito bem como uma luva no elenco do Palmeiras. O que você acha disso, capitão, dessa negociação possível? Eu acho que o Corinthians sairia ganhando principalmente no fato dos salários, porque o Pato é muito caro, R$300 mil por mês. Ah, é um detalhe, o Lucas Barrios é o jogador mais caro do Palmeiras. Com quanto? Ah, eu não tenho o valor, mas mais de 500 mil, será? Mais de 500 mil, mas pode continuar. Então, mas mesmo assim vai conseguir reduzir um pouco. Ou é quase 500 mil, é bem próximo desse valor. Sim, então deve conseguir reduzir o salário e vai economizar uma graninha. E eu preciso muito mais de um jogador como o Barrios do que como o Pato. Porque apesar do Pato não fazer o estilo de jogo do Palmeiras, eu acho que o Barrios tem muito mais a cara do Corinthians também. Eu acho. A sua teoria mesmo estava falando que era para os times se adaptarem sem camisa 9, porque o Barrios ia encaixar com o... Porque os técnicos, eles não conseguem jogar de outro esquema, mas eu preferia que não tivesse esse tipo de jogo, mas como que os técnicos querem jogar como centroavante, melhor ter o Barrios do que o André. Exatamente. E nesse ponto eu concordo, mas pode falar, Fred. É que você falou que acho que o Palmeiras tem camisas 9 melhor que o Barrios, eu também acho. Só que eu acho que vai ser o melhor negócio pro Corinthians, por causa do Lucas Barrios, porque o Corinthians não tem esse jogador, entendeu? E eu acho que o Palmeiras tem jogadores melhores que o Alexandre Pato na função do Pato, só que eu acho que o Corinthians não tem jogadores melhor que o Barrios na função de camisa 9, por isso eu acho que o negócio ia ser melhor pro Corinthians do que o Palmeiras. Então, antes do falar, chamar a pergunta, o Bassi tem um destaque. Eu concordo com todo mundo aqui na bancada de hoje sobre esse assunto, dessa troca. Mas eu acho que pode vir ser uma troca boa para as duas equipes. Eu acho que o Alexandre Pato pode cair sim muito bem na equipe do Palmeiras. Já jogou na equipe do Corinthians, já jogou pelo São Paulo. Mas no Corinthians não demonstrou. Está indo para um time bom que sabe cair, né? Então, vamos ver. Mas eu acho que o Barrios na equipe do Corinthians pode... Então você está demitido. Continua. Acho que o Barrios na equipe do Corinthians pode ser uma grande contratação aí. Eu acho que pode voltar a fazer a função que o Guerreiro fazia, né? Um centroavante que gosta de fazer gol, tem que encaixar no time se concretizar essa informação. As características entre Guerreiro e Lucas Braz são boas. Sim, tudo bem, mas eu acho que o faro de gol, acho que é bem parecido, os dois conhecem bem. Pode descer, mas o Barrios tropeça na bola de área. Ah, vem tropeçando, né? Mas é da seleção paraguaia, tá no Palmeiras. Deve ter um porquê, né? Acho que tem um futebol a ser mostrado ainda. Pode ser. E temos mais uma pergunta da nossa querida convidada, Letícia Lanes. Pode falar, Letícia. Vitor, sabemos que o Corinthians está passando por dificuldades, mas agora me digam, o que o time precisa para ser campeão brasileiro? Estamos conversando sobre isso também. Essa é uma pergunta não só para mim, Fred, mas para nosso especialista em Corinthians, o senhor André Ribeiro, capitão. Pode responder essa pergunta para a gente? Você acha que o Corinthians tem capacidade para brigar por esse título brasileiro? Eu acho que capacidade tem, mas eu acho que falta um pouco de elenco. Um centroavante, apesar de eu não gostar, um centroavante marcador de gols, um volante marcador que está fazendo muita falta, o Ralf. O Elias não faz essa função no Corinthians? Ele não é marcador. Esse ano ele não está conseguindo nem marcar nem sair jogando. Então não sei o que ele está fazendo na seleção brasileira tão bem. Eu acho que o Maicon seria muito mais jogador do que ele para ser titular no atual momento do Corinthians. E eu acho que um zagueiro também mais experiente, porque o Corinthians está com cheio de problemas defensivos. Então eu acho que precisa de desses forças. Um volante de marcação, um centroavante e um zagueiro. Pode completar, Fred. Eu também acho que o Corinthians tem condições de brigar pelo brasileiro, mas eu acho que ainda falta um pouco para o Corinthians. Tem que jogar mais bola do que vem jogando. Corinthians não mostrou o potencial que tem nas partidas mais importantes da temporada. E eu acho que se o Corinthians jogar nos jogos grandes, o brasileiro igual vem jogando até agora na temporada, eu acho que não vai conseguir o bicampeonato. Exatamente, concordo com o Frederico Nunes. Já falamos demais do Timão, vamos falar agora do tricolor do Murumbi. Solta o hino do São Paulo, Domingos. Botafogo no domingo às 11 horas da manhã em Volta Redonda. O que vocês acham deste São Paulo que do nada fez boom na Libertadores e agora ganhou até do Galo, um adversário completamente difícil na Libertadores? O que vocês acham desse início do São Paulo, Pedro Passi? Acho que o São Paulo vem demonstrando uma melhor atuação aí, vem demonstrando atitude em relação ao seu futebol. Balsa deu uma grande mudança, uma grande revolução na sua equipe. Vem jogando bem melhor, a torcida vem apoiando, claro. Sabemos que está nas quartas de final da Copa. Será? Vamos ver, né? Tá na... Eu espero que não. No futebol, eu espero que o torcedor do São Paulo tenha aprendido a torcer finalmente. Mas eu acho que o torcedor do São Paulo só sabe torcer para a Libertadores. Mas continua, Balsa. Então, acho que o São Paulo tem time, tem camisa, tem tudo para dar certo nesse ano. Depende dos jogadores quererem ganhar, mostrar vontade, querer ganhar título, tanto a Libertadores como o Brasileirão, ou caso saia da Libertadores, pegue a Copa do Brasil. Acho que o São Paulo precisa sim de um título aí para reforçar, para demonstrar, para representar mesmo a camisa São Paulina. Eu acho que tem tudo para... O jogo vai ser contra o Botafogo. Botafogo. Vai ser um bom jogo. O Botafogo subiu, né? Da Série B. Sim. Vai ser um bom jogo. Vai ser no Rio. Acho que vai ser um grande jogo. Você acha que o Botafogo vem forte, Fredão? Eu acho que o Botafogo não vem forte, mas eu acho que o São Paulo vem fraco para esse jogo também, porque ele é o time reserva. Vem jogando fora de casa. A gente sabe como que o São Paulo atua. Vitória do Botafogo. Então, eu também acho que o Botafogo vai ganhar nessa estreia. Não vai ser um jogo muito bonito, não vai ser muito vistoso, até porque o Botafogo não era lá aquelas coisas. E o São Paulo reserva também, não precisa nem falar. E eu também concordo com o Bassi em relação à crescente do São Paulo. O São Paulo tem todos os méritos por ainda estar na Libertadores, ter feito um bom resultado contra o Galo. Mas eu acho que o São Paulo, para a estreia, se tratando de time reserva, ainda não vai conquistar os três pontos. Concordo com os dois. E eu apenas discordo na questão do Botafogo. O Ricardo Gomes conseguiu dar uma cara no time, já tinha arrumado no ano passado. Apesar dos jogadores de não terem tanta qualidade quanto os outros da Série A, eu acho que a organização dele vai fazer a diferença dentro de campo. Porque o que nós mais vemos e sentimos falta dentro de campo é uma organização dos jogadores que poucas equipes conseguem manter. E falando nessa organização, desculpa, Pedro, a nossa produção botou uma pergunta aqui. Michel Bastos é o líder atual do São Paulo. O que vocês acham depois da saída do Rogério Ceni, que é um líder e que foi um líder do São Paulo, um ídolo do São Paulo? E o que vocês acham desse Michel Bastos no elenco do São Paulo? Eu acho que ele não é o principal líder. Eu acho que ele é um dos líderes do São Paulo, porque o Michael chegou com essa característica de impor muita raça dentro de campo. O Michel Bastos começou muito mal a temporada e no jogo contra o Galo ele foi... Para a torcida, todo o estádio gritou para que ele entrasse no jogo. Ele entrou, fez o gol, chamou a responsabilidade e eu acho que ele é um dos jogadores que pode fazer a diferença, junto com o Maicon e o Hudson, que vem jogando muita bola e está tentando chamar essa responsabilidade para si. O Caleri não pode ser considerado um líder dentro de campo, porque ele vai acabar saindo agora no meio da temporada. Então eu acho que se ele se posicionar como um líder, acho que o São Paulo vai acabar se perdendo nessa questão. Pode falar, Bassi. Sem contar nesses jogadores que você citou aí, o Hudson, que vem jogando muito, muito bem. O próprio Maicon chegou. Eu acho que o Lugano veio com essa expectativa, mas não vem demonstrando um bom futebol, não vem mostrando um bom desempenho. Poderia sim se firmar, como antigamente era um líder do São Paulo ali atrás na defesa. Mas também tem o Paulo Henrique Ganso, né, que vem atuando muito bem, foi convocado para a seleção. Acho que pode ser um jogador de extrema importância nessa temporada e que só tem a ia crescer. Ele, na época do Santos, já se esperava essa continuação dessa crescente do Ganso. Acho que agora no São Paulo vem voltando a jogar um bom futebol e tem tudo pra dar certo. Eu só não citei o Ganso porque eu não consigo ver nele um grande líder dentro de campo, assim, mais um organizador. Ele não chama a responsabilidade pra si com a torcida, com os jogadores. Eu não vejo ele cobrando tanto quanto os outros jogadores conseguem cobrar. Exatamente. Falando do Ganso, um antigo amigo seu, né, Fred? O que você acha desse Ganso no elenco do São Paulo? Você concorda com o capitão ou amigo Lassi? Amigo. Eu concordo com o Márcio, eu acho que o Ganso é um jogador que eu vejo ele como um líder. Eu acho que ele devia ser um dos líderes ali em campo de São Paulo, porque ele é o craque do time. Eu acho que ele, na minha opinião, todo craque do time tem certa liderança. Tipo o Rogério Ceni era pro São Paulo. Eu acho que o Ganso não precisa ser assim. Mas eu acho que o Ganso, junto com os demais, tipo, com os principais pilares, com o Michel Bastos, com o Maico, eu acho que eles deveriam dividir a liderança do time. O que eu acho é que o Ganso tem a liderança dele no futebol apresentado no São Paulo, no esquema tático de distribuir o jogo, mas não tem uma liderança igual do Rogério Ceni. Eu acho que, além da liderança em nível técnico, de qualidade, que a gente sabe que o Ganso tem, eu acho que ele também deveria ter liderança na hora de falar, na hora de organizar a equipe, tipo, de calma. Eu acho que o Ganso também deveria participar nesse aspecto. É que tem a gente está com um pouco de divergência consideramos ser líder, né? Pra mim, líder é quem vai comandar a equipe cobrando, chamando a torcida. Dentro e fora de campo, né? Pra mim é mais fora de campo. Um líder pra mim é mais fora de campo. Mas adianta ser líder e não mostrar futebol. Precisa, porque tem muito time que ganha na raça e não com qualidade de futebol. Palmeiras do ano passado, né? Vide Palmeiras do ano passado. Mas, já falamos muito do São Paulo. Tem alguma pergunta da Letícia? Claro que tem. Então, manda aí, Letícia. Quais são as expectativas de vocês pro restante da temporada e tem alguma expectativa? A expectativa em relação ao time do São Paulo? Isso. Isso. Isso. Isso. Do São Paulo, eu acho que... Estamos falando do quê? Do São Paulo. Exatamente. Parabéns. Mas eu não vou entender uma possibilidade agora. Mas eu não sei se o São Paulo vai chegar no G4 ou lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o São Paulo vai brigar ali para ficar entre o oitavo lugar e o quinto lugar, assim. Eu não queria desanimar muito a torcida do São Paulo, porém eu acho que essa fase do São Paulo é momentânea, porque o São Paulo conseguiu ser o único brasileiro, o único dos paulistas que seguiu na Libertadores. Então eu acho que é momentânea essa euforia da torcida, mas eu não vejo a expectativa muito positiva para a temporada do São Paulo. Eu acho que ele luta pelo G4. Maravilha, e para finalizar o nosso primeiro tempo de arquibancada, Mac, vamos dar os nossos palpites da rodada dos quatro grandes de São Paulo. Começando pelo Santos, que joga contra o Atlético Mineiro. Seu palpite, capitão? 1-0, Atlético Mineiro. Pedro Bassi? 0-0. Fred? Galo, reserva, 1-0, Santos. Eu acho que vai ser 0-0 também. Para Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque, capitão? 1-0, Atlético Paranaense. Pedro Bassi? 2-2. Fred? 2-1, Palmeiras. 2-1, Palmeiras também, concordo com o Fred. Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians, capitão? 1-1. Bassi? Concordo com o capitão, 1-1. 1-1, Fred? 1-1, eu também concordo. Unanimidade na mesa. E São Paulo e Botafogo. Botafogo e São Paulo, na verdade, capitão. 3-0, Botafogo. 2-1, Botafogo. Fred? 2-0, Botafogo. 2-0, Botafogo. Vamos finalizando o nosso primeiro tempo de arquibancada. Vai tomar sua água e já voltamos. Estamos de volta com o segundo tempo de Arquibancada MAC. Hoje, na sua sexta-feira, que está frio, que não está frio, mas está calor. E vamos falar... Está frio, calor, fiquei confuso também. Vamos soltar aquela musiquinha maravilhosa brasileira que a gente gosta do Ninho. E vamos falar agora do Campeonato Brasileiro em geral. O Fred tem os seus destaques aí para as partidas deste fim de semana. Fala, Fred. Flamengo enfrenta o Sport jogando com o mando de campo. Flamengo, qual a opinião aí da bancada? Vai jogar no Rio, né? Paulino de Oliveira está. Quem sabe onde fica esse estádio? No Rio de Janeiro, provavelmente. Flamengo e Sport? Flamengo e Sport. Acho que o Sport leva melhor. Então já vamos dar os nossos palpites. O que você acha, capitão? Acho que o Flamengo vai conseguir se recuperar na temporada e vai conseguir evitar a fácil por 2-0. 2-0? Exato. O que você acha? Pedro Bassi. Acabou de falar. Pedro Bassi já falou o resultado? Já. Quanto? Ah, o resultado do Sport do Flamengo. Palpite. Acho que 2-1 o Sport. Frederico Nunes. O Flamengo não quer fácil, mas acho que vai ganhar dessa vez 1-0. Eu ia falar 1-0, agora vou falar 1-0. Acabei falando. Pode continuar seu destaque. Curitiba e Cruzeiro, Couto Pereira? O Coxa vai para surpreender essa temporada, hein? Será? Lembra o Gladiador? Tá custando caro no Cartola, hein? 25 cartoletas. Nossa, cara, pra caramba, mas eu acho já que... Já fez por onde, né, atualmente? É que essa temporada ele começou muito bem, mas acabou não conseguindo repetir as atuações nas finais do Paranaense. Mas eu acho que o Cruzeiro está conseguindo se organizar, contratou o Paulo Bento para ser técnico. Paulo Bento foi técnico da seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Pode falar, Fred. Eu tenho boas expectativas em relação ao Paulo Bento. Eu acho que ele pode dar uma revolucionada até no futebol brasileiro, ali no futebol do Cruzeiro. Curioso para ver como vai ser o trabalho dele. Eu acho que o Cruzeiro estreia com vitória mesmo fora de campo. É que eu acho que demorou um pouquinho mais para conseguir essa contratação, porque ficou fora um pouco do Mineiro e não teve esse tempo todo para treinar. Mas eu acho que o Cruzeiro vem mais forte do que o Curitiba, mesmo jogando fora de casa, e eu acho que consegue a vitória por 2-1. 2-1, Pedro Passo. Vitória do Coxa, 1-0. 1-0? 1-0 para o Cruzeiro. 1-0 para o Cruzeiro? É. Eu acho que vai ser 3-0 para o Cruzeiro. E aí? Nossa. Tô chutando alto, vamos ver que vai dar. Se eu jogasse no Sport Bet, só eu ia palpitar isso aí. Mas pode continuar, Fred. E esse jogo é importante, hein? Esse jogo eu vou querer ver. Opa, Santa Cruz vitória, a volta do Santinha, Série A, depois de tantos anos aí, batalhando. Eu quero ver esse Santinha jogar o Brasileirão esse ano, tô curioso. Eu também quero ver o Santa com grafite, vamos ver que vai dar. Mas vai ser o jogo entre o campeão pernambucano contra o campeão baiano, né? Então... Santa Cruz voltando com o apoio da torcida vai ser. Vai contar muito com o apoio da torcida, que vai ficar muito feliz em ver o time na primeira divisão. E eu acho que essa empolgação toda vai ser transmitida para dentro do campo e vai conseguir a vitória por 3-0. O Santa, que foi campeão da Copa do Nordeste também, não é, Galeta? Exatamente. Olha, vem forte aí para o Campeonato Brasileiro. Dois títulos, é o time que mais conquistou títulos esse ano aqui no Brasil. Exatamente. O que você acha, Pedro Bassi? Desculpa, pergunta onde vai ser o jogo? Não é o André, mas é do Aguda. E vitória do Vitória. Vitória do Vitória? 2-1. Não tem nenhuma comigo até agora. 2-1. 2-1 Vitória. Mostrando os visitantes. Pode falar, Fred. Santa Cruz já vai estrear igual ele vem essa temporada, né? Vem voando 2-0 pro Santa. Já que ele falou que vem voando, eu acho que vai ser 4-0 para o Santa Cruz. Repito. 4-0 para o Santa Cruz. Eu acho que o Pedro Bassi fez uma confusão. Ele deve estar achando que agora está em casa. Opa, exatamente. Errou, Pedro Bassi. Acorda. Desculpa. Então, já que o Vitória vai jogar fora de casa. Santa Cruz, então, dentro de casa, vai vencer 2-0 Santa Cruz. Opa, agora sim. 2 gols do grafite. Eu acho que vai ter 3 hat-trick. Hat-trick do grafite. Mas continua, Fred. Jogão da rodada, Figueirense, Ponte Preta, Orlando Scarpelli. Jogão é animado. Eu tenho um jogador aí que é o Rafael Moura no meu ataque. E eu tenho o goleiro da Ponte, então vai fechar o gol. Tá barato, 2-0 Ponte. Eu botei o goleiro do Figueira. vai ser o jogo mais difícil de ser conseguir essa chance nessa rodada, porque o Figueirense não conseguiu nenhuma boa primeira fase no Catarinense, e a Ponte Preta não conseguiu nem a classificação no Paulista, vem se remontando, e eu acho que é um dos fortes candidatos a ser rebaixado nesse campeonato. Mas bem que a Ponte não conseguiu a classificação por questões de grupo, né? Porque em relação à Ponte, a Ponte Preta, por exemplo, fez mais pontos do que o São Paulo. Onde estará agora Renato Cajá? Renato Cajá, ele rescindiu o seu contrato no Catar e assinou com o Bahia. Entendi. Assinou com o Bahia. E vamos finalizando aqui. Solta os jogos da rodada. Tirar sua pica. América Mineiro e Fluminense jogando. Capita. Independente. América Mineiro e quem? Fluminense. Acho que 1-0 América Mineiro. América Mineiro vem com um crescente aí com o campeão. Mineiro. Campeão Mineiro. No Campeonato Mineiro. Vitória do América 2-1. 2-0 para o América. Acho que 1-0 concordo com o Capita. Pode continuar, Fred. Internacional de Chapecoense. Parabéns, sabe? Capitão 5-0 Chapecoense. Meu Deus. O Internacional em casa. Vitória do Internacional, 1-0 para o Chapecoense. Errou aqui. Vamos finalizando o assunto do Campeonato Brasileiro e vamos pegar o avião e falar do futebol internacional. Vamos começar a falar do Campeonato Espanhol. O Barcelona, com 88 pontos, pode se sagrar campeão espanhol de 2016. A equipe catalã precisa vencer o Granada fora de casa. Com um ponto a menos está o Real Madrid, que enfrenta o Deportivo La Coruña fora de casa. O que vocês acham desse Campeonato Espanhol? O Atlético de Madrid, que já está fora dessa disputa pela taça, vocês acham que o Barcelona ganha ou o Real Madrid capitão? Eu acho que vai dar Barcelona, porque mesmo jogando fora de casa, vai jogar com uma equipe muito fraca, que inclusive, pelo que eu vejo aí no nome, é irmão do Peão, né? Irmão do Peão? É, Granada, quase Granada. Peão aí, eu acho que vai acabar ganhando de 3-0 e vai conseguir o título do bicampeonato para o Barcelona. Maravilha, Pedro Bassi. O Barcelona é favorito para o jogo, é favorito para ser campeão, né, que só depende dele. Mas eu acho que seria uma surpresa se o Granada ia aprontasse para cima do Barcelona e o Real Madrid vencer fora de casa também contra o La Coruña e se sagrar campeão, estando na final da Champions também e acabando com o ano do Barça. Maravilha. Frederico Nunes, o que você acha? Eu acho que o Barça tem tudo para se sagrar campeão, é muito mais time do que o Granada mesmo jogando fora de casa. Então eu acho que o Barcelona vai passar por cima e o Real Madrid também acho que vai ganhar, só que como o Barça está na frente, o Barça vai ser campeão. Eu acho que o Real Madrid vai surpreender, o Barcelona vai perder do Granada e o Real Madrid vai se sagrar campeão espanhol. Por mais que eu não torça para o Real Madrid, não gosto do Real Madrid, estou explicitamente falando aqui na rádio, eu não gosto do Real Madrid, mas eu acho que o Real Madrid vai ser campeão. Tudo depende do Granada, né? Porque o Barcelona está fraco. O está com vontade de ganhar do Barcelona de repente. Exatamente. E já falamos demais do futebol internacional, vamos falar de outros esportes. Na madrugada deste sábado, o que ocorrerá no UFC em Curitiba? Se bem que ele já não vem lutando. Vai ser o card mais animado aqui no Brasil nos últimos tempos. E de todas as mais ações. Animado. Mais animado, porque as lutas vão ser muito mais. Mais badaladas, isso que eu queria falar. Exatamente. Vai mais nomes. Um nome mais pesado, se vai acontecer na Arena da Baixada, com mais de 45 mil pessoas assistindo o evento. Falando novamente, o Anderson Silva é desfalque. Exatamente, já falamos do UFC, agora vamos falar rapidamente da NBA. O Oklahoma City Thunder passa para a final da conferência, ganhando do San Antonio Spurs pelo placar de 113-99. Esse jogo pode ter sido o último do trio Parker, Duncan e Ginobili. A série terminou em 4-2 para o Oklahoma City Thunder. O que vocês acham dessa Phoenix, o Oklahoma City Thunder, ou OKC, Fred? Eu acho surpreendente o resultado final dessa série. Eu tinha total certeza que o San Antonio Spurs ia passar e fazer a final contra o Golden State Warriors, mas o Oklahoma teve méritos, foi muito bem jogando em San Antonio, ninguém na temporada, só o Golden State tinha conseguido ganhar um jogo só na casa do Spurs durante toda a temporada, e nessa série dos playoffs o Oklahoma conseguiu ganhar duas partidas jogando em San Antonio, então totalmente merecido. O Westbrook e o Kevin Durant jogaram demais durante toda assinou contra o Oklahoma na final da Conferência Oeste. O Kevin Durant voltou de lesão e voltou muito bem, destruindo em quadra. E eu acho que, assim, vai ser difícil bater o Golden State, mas o OKC vai chegar forte para essas finais. O que, que você acha, Fred? Quem que vai ser o campeão da NBA essa temporada? Eu acho que a final da Conferência Oeste vai ser muito mais disputada do que a Conferência Leste, como já é de costume, porque desde quando o LeBron James começou a se tornar o jogador que ele é hoje, as competições da Conferência Leste ficou não tão equilibrado, todo ano ele chega na final. Então acho que pelo lado leste a final vai ser meu palpite. O Cleveland já está na final e o Miami Heat vai fazer a final da Conferência Leste contra o Cleveland. E o Cavs vai passar para mais uma final igual ano passado. E o Golden State, o Oklahoma vai ser mais equilibrado, mas eu acho que o Warriors vai passar e vai fazer a final. O Golden State, o Warriors e Cleveland Cavaliers. Eu acho exatamente isso, que vai acabar sendo esse confronto na final, o Golden State do Cavs contra o Cavaliers. Mas eu acho que o que eu queria ressaltar é que ano passado o Thunder não conseguiu se classificar para os playoffs por causa das lesões de Westbrook e do Durant. Esse ano conseguiu chegar nas finais, basicamente nas semifinais, né? Exatamente. E conseguiu surpreender e vai ser uma grande série aí para a NBA com o Golden State e o Thunder. Maravilha! Eu acho que o KC chega na final contra o Golden State Warriors. Opa, errou! Cavaliers. Eu acho que... Não, desculpa, errei. Eu acho que o Golden State Warriors chega na final contra o Cavaliers também. E eu acho que vai dar, infelizmente, o Golden State Warriors. É favorito, né? É favorito. Ano passado, na final da NBA, o Golden State teve muitas dificuldades contra o Cleveland. E o Cleveland estava sem o Kyrie Irving e o Kevin Love, tinha machucado, estava só com o LeBron. Esse ano, o trio chega voando, o Cleveland Cavaliers não perdeu nenhum jogo nos playoffs esse ano, ganhou de 4-0 as duas séries, então chega muito forte para a final. Exatamente, já falamos de basquete, vamos falar agora do rugby. Vai acontecer o World Rugby 7 Series em Paris, na França. O Brasil que vai jogar o Sevens, né? Um campeonato que é diferente do jogo tradicional, que é com 7 contra 7, o próprio nome já diz. O Brasil pega a Austrália às 4h34 em Paris, no domingo. Vamos ver o que vai dar. Será que vai dar Brasil ou Austrália, capitão? Eu acho que vai acabar dando Austrália pela grande superioridade e por ter mais tradição no campeonato. E lembrando que esse Sevens é a fórmula que vai ser disputada nas Olimpíadas também. Então o Brasil vem treinando para as Olimpíadas, tentando ver se vai conseguir dar um up aí na modalidade também aqui no Brasil, para mostrar para os atletas o que é o rugby, para a torcida também o que é o rugby, para ver se consegue crescer cada vez mais e ter mais tradição e conseguir títulos. O primeiro aqui na América do Sul, para depois conseguir conquistar o mundo. Exatamente, o Brasil está crescendo no rugby, está movimentando massas, mais do que alguns times de futebol, como eu já disse aqui no Arquibancada MAC, mais do que o Botafogo. E vamos finalizando o nosso Arquibancada MAC de hoje. E eu gostaria de falar... Tchau. Tchau. Gostaria de falar tchau e ouvir as considerações finais de vocês. Para começar, capitão, suas considerações. Aquela boa noite a todos. Vamos aproveitar esse final de semana aí com muito futebol. E espero que esse campeonato seja destacado como um dos melhores dos últimos tempos. Boa noite a todos. Pelo máximo. Vou com o capitão. Bom início de campeonato brasileiro, sabemos que é o melhor futebol do mundo, o futebol mais disputado do mundo. E é isso, muito obrigado bancada, muito obrigado ouvinte e até a próxima. Boa noite. Boa noite à bancada, agradecer a participação de todos, declarar a abertura de mais um final de semana, muito Danone. E até a próxima. Maravilha, estamos aqui também na companhia da Letícia Lanes, que é a nossa comentarista do programa de cinema da Rádio Mackenzie, o Claquete Mack. Dê as suas considerações finais aqui no Arquibancada e obrigado por participar do nosso programa. Obrigada, Arquibancada, muito futebol para vocês e vocês estão convidados a escutar o Claquete Mack de segunda a segunda, às 6 horas da tarde. Maravilha, já fez a propaganda do Claquete Mack. Eu gostaria de agradecer a produção de Luiz Otávio, a sonoplastia do Doni Parucci. Eu sou o Vitor Visoto e tchau, tchau!